Controle Salvador, Mike Bravianchi, boa noite, ponto ideal de descida. Passamos Mike Bravianchi, boa noite, vou em Amã para interceptar a chegada da mãe, Deus que mantenha o 050. Amã, descendo para o 050, Mike Bravianchi. Decolou 645, está pronto no ponto 090. 645, a linha decola da 10, ventou no 80 graus com meia dúzia de nós. A linha decola no 0, 645. Salvador, boa noite, 6897. 6897, boa noite, a linha mantém 1 no 0. Mantém 1 no 0, 6897. Está afastado 61 milhas nordeste de Salvador, se está determinado, chame controle Aracaju, na frequência 120.3. Obrigado, boa noite. decolando aos 3, 1 no chão controle, 120 decimal 8, bom voo. 08, obrigado. O 9645 decolou. Zona 645, contato radar, você mantém o 360 via saída salvo 1. Via salvo 1, sobe ao 360, gol no 645. Que bravo, Yankee, vou e toque. Yankee, toque, deixamos para 5 mil. São 3847, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 180 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado a decolar, está 3297. Decolado aos 34, controle 120 decimal 8, bom voo. 08, bom. Salvador, 3897. 3897, contato radar, suba via Salvo ONU para o nível de voo 340. É o 340, Salvo ONU, pode voar na posição voo Leda? Mas tem um perfil centrado que decolou sua frente, está a 6 milhas. Fecha a saída. Fecha, 697. Vou no 645, vou em Leda. 45, vou no Leda, 645. No 645 autorizado, vá Tóquilo. Tóquilo, vou no 645. Três, oito, nove, sete, vou em Santo. Salvo, 3897. Mike Bravo Yankee, prossiga, precisa para 3 mil pés, o ajuste é 9015. Mike Bravo Yankee, 3 mil pés, 9015. Confirma para o controle? É o Tango Golf Kilo Oscar. Tango Golf Kilo Oscar na chegada Amã, voe Amã para interceptar a chegada e reposte para a descida. Apresente a gente, de pouso que se tornou o chefe. Estamos na presença. Que mantenha então o VOR e estou aguardando para mudança de regras. Essa mantém a proa do VOR aguardando o Golf Trot. Já sabe já de vida, Golf Trot. Isso é para 4 mil pés, o ajuste é no 0, 1 no 5. 4 mil pés, 0 no 5, ajuste, Golf Trot. Zona 645, chame Centro Recife na frequência 2835, alternativa 25, décima 1. 2835, 25 1, sim, 25 1. Apego Mike Bravianchi, prossiga para 2000 pés, autorizado em SXC, reporte estabilizado. Mike Bravianchi, 2000 pés, reportará estabilizado. Eu tenho 259 de ponto de zero, 1-0, pronto. 59 a linha, decola 1-0, ventou no 70 graus com 5 nós. A linha decola, pista 1-0, Oceania 62-59. Está iniciando o centro de operação. 1897, chame o centro Recife na frequência 22.35. Alternativa 25, décima 1. Ok, 1-2-3-5, 1-2-5-1. 1-2-8-3-5, a primária. Confirma, né? 1-2-8-3-5. 2-2-3-5, obrigado. 6259, decolada aos 42, chame controle 120.8, bom voo. 208, boa. Salvador, Chanel 6259, cruza meu pé na Sambo Uno. O acesso após 2000, voa Leda, senhor, coordenar pro de Leda. 6259, boa noite, está em contato radar, acima do João 360, está autorizado, voa Leda. Cato, senhora, voando Leda, o Chanel 6259, Salvador 3620. São 59. Me falou 1-0, 2-7-3. Bravianque, chame Torre Salvador na frequência 08, decimal 95. 8-8-9-5, Mike Bravianque, boa noite. Torre Salvador, captando o Mike Bravianque, boa noite. Mike Bravianque, prossiga. Mike Bravianque, prossiga. Poderia confirmar o vento para o Mike Bravianque? 170 graus com 5 nós. Já visual para cancelamento plano e, se possível, uma base pela direita, pouso 917. Seguinte regras visuais aos 4-3, segue para o 17 com base pela direita, reporte base para final. Reportará base para final, Mike Bravianque. Estou na informe iniciando. Está autorizado a decolar de Fazul 271? Temo, ventou no 70 graus com meia dúzia de nós. 70 com meia dúzia, Fazul 271 iniciando. Correio, vou, boa noite, vou no 705, pode esperar dar um no 0 pronto. Noite, vou no 705, após o início da corrida da aeronave à frente, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, no 705. Vai que para Bravianque gerando para acionar o baixar travado. Pouso autorizado, pistão no 7, vento no 7, 0 graus, com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 5. Yank. Controle, o Xené 6259. Prossiga. Em virtude de minimizar o atraso, senhora, devido à chegada tardia da aeronave em Salvador, alguma chance da senhora coordenar com o centro a proa de Montiva ou até mesmo o Gnave para o Xené 6259? Quarta coordenação. Graças, senhora, o Xené 6259. Controle, Salvador, boa noite, 2781, decolou o arco. 781, no está em contato radar, sobe Matem 160 via Saidargo 1. Sobe Matem 160 via Saidargo 1. Livre da decisão de 2781? A livre. Livre da 2781. Tirei minha 259, eu até tentei, mas o centro Recife só estou que mantenha na saída. Mike Bravo Yankee, torre voltando? Prossiga. Condições de informar pra gente aqui algum ramal externo do GRAEC? Solicito que o senhor faça, a gente está sem quem chamou a externa aqui na torre. Ah, foi, não, preparemos aí para a Mike. Mike Bravian que ligou. Gente, frequência livre, estacionar. Graças a Deus. Sinal 1, bom voo. 251, bom, o Xanaya 235, alterna 1251, o Xanaya 259. Ainda na escuta? Não, mas pra cá? Sim, é o seu Paulo? Salvador, boa noite, o gol. Olhei 120 decimal 8, bom gol. 705, contato radar, submantém o nível de voo 360 via saída Salvo 1. Salvo 1, 360, obrigado. Controle, na presença em condições hidrológicas para mudança de regras de voo, o Golf Quilosca e solicita a boa rotatória. Golf Quilosca, as regras modificadas 2151, vista para 1.510, voe direto rotatória e reporte visual com campo. 1.510, direto rotatória e reportará visual com campo, Golf Quilosca. Controle, o Gono 705. Siga. Solicita a proa 235 para evitar formações. Sim, está livre o desvio, após desvio, voa Leda. Livre desvio, depois voa Leda, obrigado. Sinalizou com o campo, gol, Sikilosca. Gol, Sikilosca, chame torre na sequência, noite, décimo 95. Boa noite, décimo 95, gol, Sikilosca, boa noite. Campo. Papatango, gol, Sikilosca. Noite, Papatango, gol, Sikilosca, segue para o 17. Afirmativo, seu. Tira a parte aí, Rima. Bota na vertical da Rima, gol, Sikilosca. Vertical da RMA, gol, Sikilosca. Gol, Sikilosca, pouso autorizado, pistão no 7, ventou no 60 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0, no 5. Autorizado, pouso, pista no 7, no 0, no 5, ajuste, gol, Sikilosca. Fica solo 58, informa o pátio. Tente, livre táxi, a Baité, frequência livre estacionar. Pelo Salvador Azul 27, 8 anos, que dá de voar um pouco. 2781, cruza nível 130, coordene com centro na frequência 1260 e alterna 135, decimal 3. 260, 153, Azul 27, 8 anos, valeu. Alô. Romeo Gol, prossiga. Autorizado, deixa para decolagem. Parar pronto, Gol. Fora do solo, vento 150 graus, são 7 nós, altímetro no 0 no 5. Botará fora do solo até uma gota. O gol foi registrado fora do solo ao 05, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Vai chamar controle até o retorno. Controle, Papai Romeu, hotel Romeu. Prossiga. Decolado em Rimar, está com proa Whisky a 500 pés, o sobrevoo é Pirajá, na sua escuta. Enche na escuta permanente do controle 500 pés. Sandro Salvador, é o papapapá Mike Victor Alfa. Papapapá Mike Victor Alfa, prossiga. Decolou de Serra Índia Queen, o destino final será Serra Brava, Serra Vitor, para sobrevoos em Salvador, Romeu 44 com 2 a bordo, alocado 0115 no transponder, está interceptando a BR-324 em direção ao centro da cidade de Salvador, na sua escuta, Mike Victor Alfa. Afirmativo, na escuta permanente do controle, 500 pés, Mike Victor Alfa. 500 pés, na sua escuta, Mike Victor Alfa. O Bufa manter Pirajá? Afirmo, já está centro do Mike Victor Alfa. Gente, Mike Victor Alfa, fica atento ao Terra Meu Golf em sobrevoo sobre o bairro de Pirajá. Na vertical da BR-324, mantendo a mesma, já visual para o Terra Meu Golf, vai coordenar bilateral Mike Victor Alfa. Visual também. Um estrobo desse, né? Pronto, gol no 099, boa noite. Boa noite, gol no 099, a linha decola da 10, vento no 40 graus com 5 nós. A linha decola, gol no 099. Vendo, né? Visual. Continuar o giro aqui, beleza? Já superou o Hotel Romeu Golf, vai até a Bonocô, Mike Vitor Alfa. 099, decolado aluno 5, chame controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom trabalho. Controle o gol no 099, está passando 1500, uma boa noite. Gol 099, boa noite, contato radar, subavia saída Arbor 1, nível 360. Ok, Arbor 1 para o 360, tem restrições do gol no 099. 02, para cruzar. Autorizado na Delta, chame Sol 12, um decimal 9. Chame na Delta, chame Sol 19, ele não cruzou. Gente, Mike Vitor Alfa. Bona 099, chame Centro Recife, 126.0, alterna 135.3. Bona 099. Bona 099. Chame Centro Recife, 126.0, alterna 135.3. 260-353, Bona 099, obrigado, boa noite.